Tá me observando e quer subir na XRE. Vou fazer o que ela quer, tu vai ser minha mulher. Gemendo chama meu nome, sabe até meu sobrenome. Fala até que eu sou seu homem, querendo me conquistar. Minha vida agitada, visão de águia, sinto o cheiro das safadas. Só bate certo, eu nunca erro, eu sou falcão do complexo. Mato no peito, só passe certo, deixa os cria Mac Nelson. Agora é só sucesso, agora é só sucesso. Minha vida agitada, visão de águia, sinto o cheiro das safadas. Quer ser meu pente certo, fuder comigo direto. Fudi com seu pensamento, agora eu vou morar aí dentro. E ela me ligou pedindo sexo. Veio de longe pra me ver, quer me dar então vou comer. Eu sou teu, você é minha, hoje tu não tá sozinho. Respeitado na cidade, amado na comunidade. Inveja é uma correria, sou fit que você queria. O fé é variedade, maldade, isso não tá ligado. Vários bateiros de frente ficarem guiçado. Gata, não dá pra te ver que eu já tô ocupado. Tô com o horário apertado. Ontem lembrei da minha grana que tem no PayPal. Fazendo papo de 100 mil só com meu digital. Converti euro, dólar e a libra em moeda real. E moeda real. Nada nessa vida vai mudar minha essência de criar. Beat do meu beat é putaria. Olha a bunda dela como é lenta. Bem chego. Rima de shot, ela só vem. Dentro do estúdio, nós só vem. Nosso dilema é o de sempre. Eu sei que a regra anda pra frente. Do jogo, nós nem tá. Só observa ela jogar. Agora é outro patamar. Só agradecer sem reclamar. Eu pego esse lucro, eu boto no bolso. Todo meu faixa cheio de ouro. Iluminando todo o pescoço. Zero mancada na pistola. Passei a mil, quem me viu mentiu. Hoje eu tô sem destino, é o bicho. Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho. Nada me abala e ninguém me para. Nós é o trem bala. Mente cheio, coração vazio e poucas palavras. Uísque toda hora tem, multiplicando os meus bens. Varas danada, safada, querendo sentar pro trem. Mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar. Nada nessa vida vai mudar minha essência de criar. Beat do Neo Beat é putaria. Olha essa bunda que delícia. Coisa linda.